Pioneiro 23, decolou de Salvador aos 4:06, controle em 119.35, tem um bom voo e um bom dia. 1935, controle, agradece o Pioneiro 23, bom dia. Webjet 5898, na escuta da torre, para cópia. Eu bati. Objeto 5898, autorizado para Confins, nível de voo 340, aerovia Atlas Lu 16. Decola da cabeceira 10, curva à direita, subida da El, após para a posição Leda e após voa direto para a posição Bridge, onde intercepta Atlas Lu 16 para Belo Horizonte. O transponder é 5552 e o controle em 119.35, cotejo. 898 com 5340 via Ampeso Lua no meia, decola da 10 curva direita, saída da El, transmissão Leda, após Bridge, intercepta aerovia, código 5552, controle da matriz. Correto, apenas confirmando, 5552 é o transponder, chame para o pushback acionamento, web 5898 no portão 5. 5552, reportará pushback. Para o táxi 2752, 59 a bordo, 4 horas, alterna Campinas. O Gol 7652, está livre o táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. Juliette Alfa, chama pronto, Gol 7652. Salvador, 3601, vamos para o posicionamento aqui no 8. Salvador, azul 477 para o táxi, com 85 a bordo, 2:42, alterna Campinas. Tan 3601, coordene com a equipe de solo após o táxi do Gol, a sua cauda está livre, puxe no portão 9. Chame para o táxi, o QNH 10-1-2. 10-1-2, após coordenando com o solo, após o táxi do Gol, autorizado, 3601, obrigado. O azul 4177 vai ceder a passagem aeronave da Gol à sua direita em mais alguns segundos. E após, chame quando pronto no ponto de espera, o que negar, no 0 no 2. Eu copiei aqui, 85 a bordo, 2:42, por gentileza, a alternativa é Confins, é isso? Apenas Confins, vai dar passagem para o Gol e após chama no ponto de espera, 4177. Salvador, com licença, é o Sam, Mike Bravo Fox. Mike Bravo Fox, prossiga. É, já coordenado com a infraera, estamos prontos aqui para... Ok, estou ciente. Qual é o tempo estimado para o procedimento? 8 minutos. Ok, reporte ao término o Mike Bravo Foxtrot. Mike Bravo Foxtrot. Oi, Salvador, FGS 5717, Foxtrot, autorização Galeão. Web 5717, 340 Galeão, já aprovado pela Upper Whisky 50. Decolando da cabeceira 10, fará curva direita, subida da El Leda e após Eudes, o transponder é 5550 e o controle em 1935, proteja. Autorizado, nível 540 para o Galeão, para o 50, curva direita, da El, após Eudes, zero curva, transponder, 1935, controle, 5717, confirmando 5550, transponder, chame pronto para o pushback e acionamento. Receptando localizador 3201. Já não complete final ILS, torre 118.6. Torre 118.6, boa noite. Boa. A via Charlie sem parada? Afirmo. Ok, tá autorizado então, ingressando via Charlie, decolagem sem parada, o vento é 1:10 graus com 4 nós, Gol 7652. Eu decolagem sem parada via Charlie, Gol 7652. Salvador, bom dia, 3201, 3 milhas em dia certo. 3201, bom dia. Vai manter a aproximação, aguardar a autorização para o posto, tem um Gol agora ingressando, iniciando a rolagem. Mantenha a aproximação, 3201. horas a 10, então 4177. 4177, tá visual com o TAM na final da 10? Afirmativo. Porque após o pouso do TAM, ali mantém 10, o azul 4177. Após o pouso ali mantém 4177. Gol 7652, decolou de Salvador aos 52, controle em 119.35, bom voo e boa noite. 1935, obrigado, uma boa noite, Gol 7652. E... Tá, botão 3601, 80 no POB, 4 horas de autonomia, terminando o galeão para o táxi. Está livre o táxi, Juliette Alfa, chama no ponto de espera para a decolagem. Juliette Alfa, chama no ponto de espera, então 3601. TAM 3201, cheque o trem, livre pouso na 10, o vento é 1110 graus, 4 nós, QNH 10, 12. 12, ciente do vento, livre pouso na 10, 3201. Linha 749, aguarde um minuto para a cópia. No solo 55, ao livrar à direita, prossiga na Alfa e Juliette, portão 9. Alfa Juliette, portão 9, da 3201, bom dia. Bom dia. Web 6749, copia. 6749 da WebJet, autorizado para Guarulhos. Nível de voo 340 pela Aper Zulu, perdão, Aper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida da Euleda e após Eudes, transponder é 5543, controle após a decolagem 119.35. Por gentileza, aguarde um instante para o cotejamento. Livre decolagem da 10, vento é 110 graus, 4 nós. Livre decolagem, 4177. Ei, troquei de frequência, obrigado, aeronave está ok. É, técnico de tiro de motores aqui na posição 8. Ok, solo ciente, bom dia. Bom dia. Tá 3601, pronto. 3601, ali mantém 10. E mantenho 0, 3601. Azul 4177, decolou de Salvador ao 57, controle 1935, por favor, bom dia. 1935, obrigado, bom dia, 4177. Azul, toda web 6749, por favor, prossiga com o cotejamento. Ok, prossiga com o cotejamento. E a 749, por gentileza, cheque o rádio, a transmissão está entrecortada, não foi possível compreender o cotejamento, ok? Afirmativo. Ok, então, 340, daí eu lido, de volta ao 0, curva direita, para ramper 1-0, 543, 1-9-3-4-8. Ok, permanece entrecortada, 5543 o transponder. E Upper Whisk 50 aerovia, da Euleda Eudes, a subida. 5543, da Euleda Eudes. Agora perfeitamente claro, chame pronto para o posto de acionamento do portão 4, web 6749. Chamarão para o posto de acionamento, certo? 3601, vento é 110 graus com 5 nós, QNH 1012, livre decolagem da 10. Decolagem 10, 3601. 6652, passa 170, chame o centro Recife, 13325, alterna 1288. 3325-288? Afirmativo. Obrigado. Bom dia. Autorizado 6749, chama para o táxi, QNH 1013. 013, chamaram para o táxi. Chamaram para o 3601, decolou 59, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, obrigado, bom dia. 3 está efetuando desvio, confirme. Negativo, companheiro, realmente fez uma curva aqui por engano. Gente, me assuma na proa de Conde. Da Proa de Conde. Azul 4177, voo da Elda presente. Da presente da Elda, 4177. Trone, bom dia, altão 3601, decolado. 3601, bom dia, subi e mantenho 360, saída da Elda, vigilância. 360 da Elda, vigilância. 3601, Breno. Web 5898, está autorizado por estacionamento no portão 5, chame para o táxi, o altímetro no 013. controle. Prossiga. Salvador, bom dia, Web 5808. Web 5808, bom dia, prossiga. Por gentileza, qual seria a subida prevista? Eu não tenho ainda o seu plano aqui, é para Goiânia, é isso? Qual é a rota preenchida? É Goiânia. Essa é a rota, o senhor sabe? Eu não tenho aqui, qual é a rota? Zambi, Dogma, Lapa, Upper Whisky 10. Ok, então a subida deve ser Gole, Eval e após direto Zambi. Gole, Eval, Zambi, ok? Gole, Eval, Zambi. Muito obrigado, senhor. Tô bom aqui na escuta, pronto aqui no portão 6. Ok, assim que ele surgir aqui pra mim, mais alguns minutos, eu acredito, o nível 340 será autorizado já pra Goiânia. Oh, muito obrigado, senhor. Aliás, acabou de surgir, tá pronto a conta? 5717 para o pushback de funcionamento do gate 5717, coordenei com a equipe de solo, após o táxi da aeronave da companhia, sua cauda está livre, puxe, chame para o táxi, que negão no 013. Agora para o táxi, emissão da aeronave da guarda, direto 5717. Azul 4177, passa 150, chame o centro em 13325, alterna 1288. 3325288, 4177, bom dia. Bom dia. E 10, Brasília, após direto para Goiânia. Decola da cabeceira 10, curva direita, subida confirmada, Gole, Eval, Zambi. O transponder é 5572 e o controle em 119 decimal 35, protege. Autorizado para Goiânia, ao nível 340, Zambi, Dog, Upper Whisky 10, Goiânia. Decola 10 com curva direita, saída Gole, Eval, Zambi. Transponder 5572, controle 19-35-5808. 5808, correto. Cotejamento, chama para o posicionamento no 612. Para o TAC, Fabricante 5898, estamos com 90, bordo 3 horas e 10, alterna Galeão. 90, 3 e 10, Galeão, tá livre, táxi até o ponto de espera da 10, chame pronto para a decolagem. Ajustado no 0, no 3, 5898. Ele táxi até o ponto de espera, 5898. São Salvador, FGT-149, 125 a bordo, autonomia 4,5, alterna convite para o táxi. 6749, tá autorizado, táxi à direita. Perdão, vai ceder, só autorizar o táxi à direita, o Kenegal no 0 no 3, chame pronto para a decolagem, não pode esperar. No 0 no 3, chamar pronto, ponto de espera, 6749. O 5898 da WebJet será o número 2 no ponto de espera, ok? A voz era nada da companhia. Sem problema. Passão 70, chama o centro em 13325, alterno 288. 6749, está autorizado a linha de decolada 10, venta de 110 graus com 62 de nós, que é legal no 0 no 3. Autorizado a linha de decolar 10 no 3, 6749. Obrigado, novamente. Aproximando, pode esperar, 5898, após o colega ali, mantém 10. Colega ali, mantém, 5898. 123, controle. Siga, controle. Está a 9 milhas da posição Conde, serviço radar terminado. Mantenha nível 1190, chame o controle Aracaju em 120 decimal 3. 1203, chamará o planeiro 23. Perdão, web 6749, decolou 08, controle 1935, bom voo, bom dia. 1935, bom dia. Ataque, webjet 6717, 134 a bordo, 3 horas e 40, alternando com fim. Web 5717, livre táxi à direita, QNH no 013, chame pronto para decolagem. Livre táxi à direita, jet 6797, chamada pronta. Cinco oito nove oito, o vento é de 1190 graus, 62 de nós, está autorizado a decolagem da 1-0. Sete ali mantendo no zero. Ali mantenho no zero, 7-7-7-7. 4-9, vou ir direto da EL. Direto da EL, 6-7-4-9. B5898 decolou precisamente ao 1-0, controle 1935, bom voo, agradeço a ceder a passagem para o colega, tenha um bom voo, bom dia. Permitindo chamar o controle, confirme restrito 1-0-0. Não, não, decolou precisamente ao 1-0, ok? Sem instrução, ok? É só o horário de decolagem, 1-0. Ah, ok, obrigado. Whisky Fox Lima, aguarde um instante para a cópia. Está autorizado já acionamento no pátio 5, aguardando para a cópia. Vai estar aguardando a cópia, Whisky Fox Lima. Perfeito, mantém inicialmente o perfil da saída, aguardando para a voa da EL. Aguardando para a voa da EL, é perfeito, mas vai. Pronto, 5-7, 1-7, autorizado a decolagem da 1-0, vento de 1-2-0 graus, 62 de nós. Decolagem iniciando, 5-7, 1-7. Cidadão Raildes, está presente? Coordenação, 6749. Aguardando. Webjet 5898, voo da Elda, presente. Está presente da Elda, 5898. Web 5717, decolou de Salvador aos 13, controle em 119.35, som voo, bom dia. Canal 35, bom dia. Whisky Fox Lima na escuta para a cópia. Controle Salvador, muito bom dia, Web 5717, decolou na sua escuta. 5717, bom dia, submantém nível 340, saída da EL, vigilância. Nível 340, possibilidade de a gente usar a voz direto da EL? Manter inicialmente o perfil aguardando para voar da EL 5717. Vai manter perfil 5717. Está passando nível 140. Solicite diretamente ao centro na frequência 13325, alterno 288. 13385, alterno é alto? 13325, alterno 1288. 13325, 1288. Para Paulo Afonso, nível de voo 090, pela Whisky 1. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida lotar. Transponder é o 5541 e o controle em 119.35, potência. Correto cotejamento, bilhete de Azul. É, apenas por gentileza, confirme o ponto de cancelamento do plano. É, após 150 milhas, então prossegue visual e o tempo estimado de voo, por gentileza. Ok, chame para acionamento, o jet visual. Tá, Elcio, 717, obrigado. E Fox Lima, copia. Whisky Fox Lima, autorizado nível de voo. Uma centena, 100, direto para a Vitória da Conquista. Decola da 17 com curva à direita, subida gole, eval e após direto. Transponder é 5566, o controle em 1935. Foxtrot Lima, correto, cotejamento, chame para o táxi, o altímetro no 013. Está livre o táxi, chame para ingresso, André.